Capítulo 118. Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Todo Israel diga: Seu amor dura para sempre. Os sacerdotes descendentes de Arão digam: Seu amor dura para sempre. Todos que temem o Senhor digam: Seu amor dura para sempre. Em minha angústia orei ao Senhor. O Senhor me ouviu e me livrou. O Senhor está comigo, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Sim, o Senhor está comigo e Ele me ajudará. Olharei com triunfo para os que me odeiam. É melhor refugiar-se no Senhor que confiar em pessoas. É melhor refugiar-se no Senhor que confiar em príncipes. Todas as nações hostis me cercaram, mas eu as destruí em nome do Senhor. Sim, elas me cercaram de todos os lados, mas eu as destruí em nome do Senhor. Como um enxame de abelhas me rodearam e arderam contra mim como um fogo crepitante, mas eu as destruí em nome do Senhor. Meus inimigos fizeram todo o possível para me derrubar, mas o Senhor me sustentou. O Senhor é minha força e meu cântico. Ele é minha salvação. No acampamento dos justos, há cânticos de alegria e vitória. A mão direita do Senhor realizou grandes feitos. A mão direita do Senhor se levanta em triunfo. A mão direita do Senhor realizou grandes feitos. Não morrerei. Pelo contrário, viverei para contar o que o Senhor fez. O Senhor me castigou severamente, mas não me deixou morrer. Abram para mim as portas por onde entram os justos. Entrarei e darei graças ao Senhor. Essas portas conduzem à presença do Senhor, e os justos entram por elas. Eu te dou graças, porque respondeste à minha oração e me deste vitória. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor, e é maravilhosa de ver. Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. Ó Senhor, por favor, salva-nos. Ó Senhor, dá-nos sucesso. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós os abençoamos da casa do Senhor. O Senhor é Deus e resplandece sobre nós. Peguem o sacrifício e amarrem-no com cordas sobre o altar. Tu és meu Deus. E eu te louvarei. Tu és meu Deus e eu te exaltarei. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre.